bad boy. Sete mulher na lancha cortando a cidade. O que era sonho hoje é realidade. Não se trata de luxúria, é prosperidade. Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda, tô tirando onda. No chão ou na água eu tô motorizado. Avisa pra geral, virei dono do lago. O convite foi feito, as princesas já vêm. Jet ski turbinado voando igual 1100. Uma loira na garupa, aqui não é diferente. O sol batendo na lupa, mostrando que eu tô presente. Brasília capital, dinheiro, luxo e fama. Calor de 40 graus, igual Copacabana. Os parceiros de sunga e as minas de biquíni. No evento ostentando com os manequim de vitrine. Quem não toma uísque, aqui não falta cerveja. Se Deus tá abençoando, daqui pra frente assim seja. Bad boy, sete mulher na lancha cortando a cidade. O que era sonho hoje é realidade. Não se trata de luxúria, é prosperidade. Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda, tô tirando onda. No garupa DR1 e no carona do jet. De dia em cima da água, de noite a pista promete. E o sol brilhou mais um dia e me falou que hoje tem os peixes embaixo da água e na carteira também. Vida de gringo capital, dinheiro, ambição. Quem vê de longe até fala, é coisa de televisão, hein. Sabadão de sol, quer vodka ou Skol? Tem outra opção embaixo do meu lençol. Alguns falam bem, né, irmão? Outros falam mal. Eu apenas vivo do jeito que eu sei. Hungria Hip Hop, LA. Vida de boy, sete mulher na lancha cortando a cidade. O que era sonho hoje é realidade. Não se trata de luxúria, é prosperidade. Aonde tem dinheiro sempre rola falsidade. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda em cima da lancha. Tô tirando onda.